Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Oi, minha gente amiga e querida. Já está no ar para você mais um programa do Amado Batista, o mais amado do Brasil. Eu sou Edelson Moura e trabalho para muitas e muitas emissoras de rádio com este programa que é disponibilizado pela Rádio Estúdio Brasil e inteiramente de graça. Com muita alegria, com o nosso carinho de sempre, mais uma vez, estamos começando o nosso programa. Como é que está a sua vida aí, sua casa, sua família, seus filhos? Tudo bem? Eu espero que sim. Graças a Deus, lá em casa está uma maravilha. Ainda tem arroz, feijão, uns pedacinhos de linguiça na geladeira, não é? A dificuldade, a gente sabe que ela existe pelo Brasil afora, diante dos problemas que estamos vivendo, né? Mas eu peço sempre a Deus para não deixar faltar na mesa dos nossos brasileiros, do nosso povo querido, não deixar faltar o pão de cada dia. E você também deve pedir, viu? Você deve pedir a Deus sempre, Deus me proteja, que não falte o pão de cada dia na minha mesa. E vamos trabalhar, minha gente. Trabalhar porque a gente precisa sair das nossas dificuldades. E é através do trabalho que a gente vai saindo, né? Até ficar fora das dificuldades da vida. Vamos começar o programa do Amado Batista com a música Eu Gosto Dela. Ela não liga pra minha paixão e sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção, disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus. Sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Pra minha paixão, me sinto tão desprezado. Fez pouco caso da minha canção, disse que é papo furado. Ela não tá nem aí pro meu pranto, pros meus apelos de amor. Pra ela meu sentimento é delírio, coisa de admirador. Eu gosto dela, meu Deus. Sonho com ela dia e noite sem parar. Até dormindo estou pensando nela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. daria tudo que eu tenho pra ficar com ela. Daria tudo que eu tenho. Edelson Moura. Vamos atender agora ao Benedito Vieira. Alô, alô, Benedito Vieira. Ele pede aqui uma música do Amado Batista pra gente. Eu Sou Igualzinho a Você. Já é a nova música do Amado, que já vem sendo pedida aqui no nosso programa. É, ele quer oferecer para sua esposa Raimunda Vieira e para os seus filhos Getúlio e Natan. Muito obrigado, Benedito Vieira, pelo seu pedido, pela sua audiência no nosso programa. Você esqueceu de dizer qual é a sua cidade, onde é que você mora, em que lugar que você ouve a gente. Daqui a pouco, o Amado Batista vai cantar essa música para você, porque ele também estará no nosso programa de hoje dentro de instantes. Como sempre, durante essas duas semanas, o Amado vem participando dos nossos programas para poder fazer o lançamento do seu CD de 40 anos. 40 anos de carreira, né, minha gente? Como passa rápido o tempo. Ah, só de imaginar que já tem mais de 40 anos que eu conheço o meu compadre. Já tem mais de 40 anos. Depois eu fico fazendo as contas assim, nossa, eu tô ficando velho também, porque meu filho, que foi batizado pelo Amado, ele já tá com quase 33 anos de vida. Nossa, o tempo urge, como passa rápido, meu Deus do céu. Ei, Edelson Moura, tá ficando velho, hein, sujeito? É, já vou ser avô, já daqui a alguns meses... Minhas netinhas são gêmeas. Nossa querida mamãe Vanessa, que é a minha norinha, já está grávida esperando duas netinhas. Quer dizer, eu demorei a ser avô, mas o que é que Deus fez comigo? Mandou logo duas de vez. Duas! Ei, vovó Zélia. Vai ser duro, hein, vovó Zélia? Mas vai ser gostoso. Porque diz que cuidar de um já é difícil, né? Agora imagina... Enquanto a Zélia troca de roupa de uma, eu troco de roupa da outra. Serão duas mocinhas, minhas netinhas gêmeas. Vão nascer agora nos próximos 3-4 meses. Elas já estarão chegando para nos alegrar, para aumentar um pouquinho o tamanho da família, né? Então eu estou assim, vibrando com a chegada das minhas netinhas, o nascimento das minhas netinhas. Vai ser muito bom pra gente, né? Deus é muito generoso comigo, rapaz. Mandou logo duas de uma vez. Ei, Edelson Moura, você vai ser avô duplo. Ih, coisa boa. Vamos cantar com o Amado Batista. É mais um sucesso que vamos trazer. O pedido musical aí do Benedito eu toco daqui a pouco, porque o Amado vai cantar esta música. E agora eu trago pra você a música De Madrugada. O mais amado do Brasil. De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero, você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai. Eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai. Eu tenho medo de você não me amar. De madrugada eu cheguei na casa dela com saudade dos seus beijos e ela não quis acordar. Eu fiquei bem chateado com a sua atitude, com meu jeito meio rude. Aí eu comecei a lhe gritar. O resultado dela não ter atendido me deixou muito ferido e comecei a lhe falar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero, você não quer, então vamos terminar. Você não serve para ser minha mulher. Quando quero, você não quer, então vamos terminar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você não me amar. Ai, ai, ai, eu tenho medo de você me machucar. Conheça os benefícios do óleo de avestruz Supremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Supremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Supremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Supremo. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista Show. Nós vamos continuar entrevistando o Amado Batista, que esta semana volta ao nosso programa, prestigiando o seu público, seus fãs, batendo papo, mostrando as suas canções, estas músicas que estão no seu novo CD, que na verdade, vamos explicar para aqueles que se ligaram agora no nosso programa, este CD, ele foi feito com gravações que estão em discos do Amado, antigos e novos também, né? Mais recentes, porque tem uma música que você gravou nesse CD agora, né? Exatamente, três músicas que gravei nesse CD, inéditas. Do negócio da China, teve não. Alguma não? Só teve a música Casa Bonita. Uhum. Não. Como é que fala? Esqueci a música. Nós já tocamos, né? Capa de Revista. Capa de que revista. Era para sair no negócio da China e saiu nesse aqui agora. Saiu nesse disco. Exatamente. Agora. Mas então, esse CD todo vem com 17 músicas, 17 músicas antigas. Sucesso antigas e 3 inéditas. É, entre as inéditas está o Sou Igualzinho a Você. Sou Igualzinho a Você. E as outras, quais são? Peão de Obra. E A Pé na Estrada. A Pé na Estrada. Você tocou na semana passada. Toquei na semana passada, mostrei para o público a semana passada. Exatamente. Agora, tem uma música que você gravou, foi muito interessante, porque essa música chegou a fazer um grande sucesso na época. E ela também não tinha sido regravada em DVD. Uhum, né? Ela existia no CD, mas em DVD não. É verdade. E agora você regravou que é Lista de Compras. Isso. Que é uma história comprida danada, né? É uma história interessante, né? Interessante. Para as pessoas que querem casar, prestem atenção nessa letra, né? E agora, quem quiser fazer compra no supermercado, é só levar a letra da música, você não esquece nada também. Nada, porque tem não, tudo, né? Tem tudo. É pimentão, pimentão. O tênis da Mariazinha. Isso. Tem alface, pepino. Tudo. Tem até a borracha da panela de pressão. A borracha da panela de pressão. Sabonete. Eu sei. Pasta de dente, tudo. Né? Só levar a letra da lista de compras. que não falta nada. Quem for casar já leva essa letra no bolso, isso. Que sabe que vai ter que fazer isso todo dia. Eu quero aproveitar e mandar essa música para um ouvinte nosso, chamada Dona Adesília. Ela escuta o nosso programa na cidade de Posse, no estado de Goiás. E eu quero dar as boas-vindas à Dona Adesília, porque além de ouvinte do Edelson Moura, ela é a nossa representante Saúde com Beleza em Posse. Então, Dona Adesília, seja muito feliz trabalhando conosco, vendendo os nossos produtos aí na sua cidade. O nosso óleo de avestruz supremo, que agora está chegando à cidade de Posse, né? E esta emissora maravilhosa que nos retransmite. Você sabia, amado, que a emissora de Posse, ela já retransmite os nossos programas desde o começo, quando nós iniciamos o nosso projeto. Que maravilha, hein? Mandar um abraço para eles. Um abraço para todo mundo lá. Obrigado pelo carinho. É verdade. E um beijo para a Dona Adesília, né? Isso. E vamos trazer lista de compras. Saudade daqueles tempos, tempos que não voltam mais. Eu era um garotinho, seu namoradinho, amigo de seus pais. E hoje já estou crescido, sou seu marido, és minha mulher. Acabou-se a alegria, brigar todo dia é o que você quer. Se trabalho até mais tarde e chego cansado em casa, você diz que estou te traindo e que por mim não põe a sua mão na brasa. Neste dia certamente não como na mesa. E olhe lá, conhecendo sua natureza, com toda certeza durmo no sofá. Quando chega o fim de semana, fico em casa para descansar. Uma lista de um metro ou mais você traz para me mostrar. E me diz que está faltando gás, o arroz e o café, o açúcar e o feijão. Sal, pimenta, malagueta, tomate, pepino e também pimentão. Farinha, óleo, sabonete, bombril, rabanete, giló e sabão. Banana, abacate, laranja, ovos de granja e até limão. Desodorante, pasta de dente, uma borracha pra panela de pressão. Um tênis pra Mariazinha e uma botininha para o Sebastião. Os livros da Antonieta e uma chupeta para o caçulão. E assim vai seguindo a lista e o bolso do Amado Batista sem nenhum questão. Amado Batista. Mais uma pessoa participando do nosso programa. Hoje estamos aproveitando o máximo aqui a presença do Amado Batista para a gente interagir com os nossos amigos. E estamos mostrando, meus queridos, durante a semana passada e esta semana, algumas músicas do novo CD do Amado, com a presença dele, né, Amado? Isso aí, prazer estar aqui mais uma vez. Feliz aqui com a gente. Muito, eu tô aqui hospedado na casa do meu amigo Edelson Moura, meu compadre. Tô sossegado. Você não fala assim, tô hospedado, né? Você é convidado eterno. É convidado eterno. Assim como você é também na minha casa. É, exatamente. Eu quero ouvir a participação do público. Vamos a mais uma mensagem que chega através do WhatsApp mais famoso do Brasil, o WhatsApp do programa do Amado Batista. Eu sou Rosane Mesquita, de Juína, Mato Grosso. Ouço você pela radioatividade. Olha, eu adoro seus programas, gosto do Amado. O programa que é ouvido das 4 às 5 horas, seu programa. O programa da Márcia Ferreira, que é das 5 às 6. Olha, como eu amo você, ouço você desde os meus 18 anos. Toca pra mim ouvir uma música sua e do Amado, uma do Amado, no programa dele. Ah, que gracinha, muito obrigado, né? Que bom a gente receber aí a participação do público. Juína, uma cidade que nós tivemos lá muitas vezes já. Tivemos, fechou lá já. É, também, no começo do nosso Juína, trabalho. Juara. Né? Juína, Juara, Sinop, né? Isso. Você era medroso naquele tempo, tinha um medo do avião que se pelava. Agora só vive de avião. Como é que faz uma coisa dessa? Eu continuo com medo, mas mais seguro. Aprendi que avião é muito seguro. Então, muito mais seguro do que carro. Uhum. Né? Mas você precisa saber que avião você está andando, se fez revisão corretamente, uhum. bom, se o piloto está num dia bom, uhum. né? Você não está com problema em casa com a esposa. Isso tudo é problemático. É problemático. Tem que saber se o piloto está bem. Né? Às vezes o cara quer se matar, não sei se o cara quer se matar naquele dia, uhum. e aí vai querer matar a gente também junto. Não, você sabe que esse negócio de se matar é uma coisa perigosa mesmo. Não, você sabe que já teve acidente de avião aí. Que o cara quis se matar. Aquele avião caiu lá em Fortaleza, caiu não, o cara bateu no, na serra lá. É. O comandante quis se matar. Ele queria se matar. E matou todo mundo. Matando 123 pessoas todo com ele. Todo mundo, né? Isso tem muito tempo atrás. É, né? Um amigo meu, no avião da Varig. Outro dia, lá no Maranhão, o cara ligou pra mim e disse: rapaz, o cara aqui, aquele amigo seu, é Deus. Ele tocou fogo na casa, porque a mulher botou chifre nele, e depois de tocar fogo, pegou a moto, acelerou e caiu dentro do fogo. Ave Maria. É louco, né, não? Caramba, muito não, doido. Será que o homem queria se matar muito mesmo? Muito doido, rapaz. Muito loucura, rapaz. Imagina se nós vamos dar fim à Mas nossa tem vida. Gente que diz que lá, do outro lado, tem outra vida melhor? É. O cara vai ver o cara que acreditou nisso. É verdade. Amado, vamos cantar agora Sou Igualzinho a Você. Com a participação do meu amigo Elias Wagner. Mesma coisa, tudo era sempre igual. De repente ali na rua, num encontro casual, você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Dei um toque em sua mão, começamos a conversar. Falei dos meus sentimentos, estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Meus sentimentos estavam presos por dentro. Eu queria só um minuto lhe falar. Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas é apenas o seu jeito de andar. Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma. Eu sou um cidadão como outro qualquer, te respeito como manda as normas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender. O preconceito fez você me ver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. Amado Batista, Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tem um velho deitado que diz... Um velho deitado. Tem um velho deitado que diz que nós colhemos aquilo que nós plantamos. Olha que coisa mais certa. Você não acha que isso é certo mesmo? Nós colhemos aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos o bem, se nós plantamos o amor, nós vamos colher o bem, nós vamos colher o amor. Se nós plantamos o ódio, se nós plantamos a desordem, nós vamos colher o ódio, nós vamos colher a desordem, não é verdade? Então fica todo mundo, às vezes revoltado, preocupado com a situação do Distrito Federal, muitas pessoas falando pelas esquinas, pelos bares, ah, que a nossa cidade está sem governo... Ah, que o nosso governador é isso, que o nosso governador é aquilo. Meus amigos, não se preocupem. Vocês não precisam se preocupar. Os governantes, eles passam como um foguete. Eles passam como um avião a jato, não é? Nós, população, nós, povo, sofremos, claro que a população sofre. A população, ela vai tendo o seu desgaste, a cidade sofre, eu sei disso, é difícil. Eu, mais do que ninguém que moro aqui desde o começo da nossa cidade, da fundação da nossa querida Brasília, você acha que eu não sofro? De passar pelos lugares e ver tudo se acabando, de passar pela a cidade satélite de Taguatinga, que nem eu passei outro dia, e vi dezenas de lojas fechadas, fechando as suas portas. Um dia desse, eu fui lá em Taguatinga comprar uma tinta para fazer a pintura do galpão que eu estou construindo. E aí, quando cheguei lá, fui muito bem atendido, muito bem recebido. E o proprietário da loja, ele me convidou para tomar um cafezinho. E a gente conversando sobre vendas, sobre a situação do comércio e etc e tal. E ele dizia para mim: pois é, Delcio, eu para você, que você é nosso cliente há tantos anos, eu posso falar, mas com muito receio, nós estamos fechando a nossa loja. Nós estamos acabando com a nossa loja. E eu falei para ele: nossa, que pena, mas vocês são uma tradição em nossa cidade de Taguatinga, por que isso acontece? Vocês são tradicionais e tudo. E ele me dizia: não é justo. Nós estávamos trabalhando aqui para sustentar governos que cobram uma taxa tributária absurda. Nós viramos reféns, Edelson Moura, de tributos. O governo é nosso sócio com 60, 50%. E eu falei para ele: é verdade. É verdade, isso também eu sofro dentro das minhas empresas. Eu observo isso, que se por acaso a carga tributária fosse menor, nós estaríamos sobrevivendo melhores, estaríamos alimentando mais o padrão da sociedade, melhorando o padrão da sociedade, porque as indústrias, os comércios, são os grandes geradores de empregos. Mas na cabeça destes governantes de hoje, criaram-se a celeuma de que todo mundo tem que ser pequeno. Todo mundo tem que ter uma banca de vender churrasquinho. Todo mundo tem que ter uma banca de vender sanduíche. Então é assim que eles pensam. Eles não pensam na defesa também das grandes indústrias que geram milhares de empregos? Eles não pararam ainda para pensar de que o pobre é melhor ao lado do rico? Pelo contrário, eles estão colocando os pobres, todos os pobres, contra os ricos. Meu Deus, que jeito de governar é esse? Onde pega o branco e coloca contra o negro. Onde pega o negro e coloca contra o branco. Onde pega o homossexual e coloca em choque com quem não é. Está errado. Isso tudo é errado. Não devemos governar uma nação pensando desta forma. É lamentável. Sofremos muito. A sociedade hoje passa por momentos delicados. Mas se conforme, meus amigos. Os governos passam. Nós continuaremos. E mais uma vez eu repito. Depende de nós as próximas escolhas. Só depende de nós escolhermos bem os nossos representantes, os nossos governantes. Vamos melhorar isso. Melhorar a qualidade do nosso eleitor é fundamental para que nós tenhamos uma nação melhor, um estado melhor, uma cidade melhor, um município mais adequado para a gente viver com a nossa família. A culpa de toda essa situação que estamos vivendo hoje, não somente no Distrito Federal, mas em todo o país, a culpa é absolutamente nossa. Ninguém é mais responsável do que o próprio povo pelo que está acontecendo. Vamos ver se nas próximas eleições nós aprendemos a consertar os nossos erros, votar com mais amor, com mais ternura. Porque, conforme falei no começo, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Vamos cantar. Edelson Moura traz mais uma música no programa do Amado Batista. E a música que eu trago agora é O Pobretão. Que pena que eu não posso ser o namorado rico que você quer ter. Dou um duro danado pra ganhar o pão e não tenho um tostão. Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão. Eu sou um pobretão. Mas se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje posso te dar o meu coração. Que pena que eu não posso dar o anel de brilhante que te faz sonhar. A minha bicicleta é o meu carrão. Eu sou um pobretão. Se você quiser ganhar um grande amor, prometo a minha vida inteira pra você. Eu juro ser sincero no riso e na dor, enquanto a gente viver. Eu quero trabalhar e me esforçar bastante pra ficar à altura da sua ambição. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje só posso te dar o meu coração. Mas hoje

existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Óleo de avestruz supremo. Gosto muito na hora de falar do nosso óleo de avestruz supremo, porque ele tem sido na vida de muitas pessoas de uma importância extraordinária. Você sabe, meu querido amigo e ouvinte, você que me acompanha todo dia, que o óleo de avestruz supremo, ele é uma fonte de juventude e de saúde. É um alimento natural rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Você já sabe, eu também já sei há muitos anos, que o óleo de avestruz supremo está sendo o produto mais procurado dos últimos tempos, não somente no Brasil, mas em outros países do mundo. Eu tenho viajado bastante, estou até cansado, porque esses dias cheguei dos Estados Unidos, visitamos algumas cidades americanas em busca de parceiros para a distribuição deste produto que vem encantando os nossos americanos. Já estamos chegando a alguns países também da Europa. E agora, nos próximos meses, estaremos abrindo o mercado da França. Apenas a parte documental que está sendo resolvida, né, que os nossos advogados, os nossos contadores estão já providenciando toda a documentação para que o nosso produto chegue em vários outros países da Europa. Estivemos recentemente em Amsterdã, na Holanda. Visitamos a Suécia. Enfim, a Bélgica. Nós estamos viajando por várias partes do mundo, levando esta beleza, esta maravilha, que no único produto, no único, você encontra os ômegas 3, 6, 7 e 9 e ainda as vitaminas A e D. Este é o óleo de avestruz supremo que o Edelson Moura anuncia aqui aos quatro cantos do mundo. Ah, mas ele é bom para quê, Edelson Moura? Eu falo no programa de amanhã, se você não sabe ainda, mas procure informações sobre o óleo de avestruz supremo no nosso site saudecombeleza.com.br. E também procure adquirir o nosso produto através dos nossos representantes em várias cidades brasileiras. Lembrando que somente a Saúde com Beleza é o distribuidor exclusivo do óleo de avestruz supremo, o do rótulo vermelho. É o único com rótulo vermelho no Brasil. É o original óleo de avestruz supremo. Vamos agora trazer mais um sucesso. Você anotou o nosso site? Você anotou? É saudecombeleza.com.br. E vamos trazer mais um sucesso. Amado Batista está aqui cantando e encantando. Agora, a música que você vai ouvir é Vida Cor de Rosa.